Programação musical aqui no Front Transamérica, e vamos agora conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena, mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação em interagir com você e seus ouvintes. E eu ouvi dizer que sua participação no programa de hoje vai ser limitada, é isso? Isso mesmo. Ha ha ha ha. Quase fui suspensa pela passagem da tocha olímpica pela cidade. E ainda bem que ficou no quase, né? Mulher do Google, eu quero falar justamente sobre a passagem da tocha. Ontem foi a vez dos atrativos turísticos, né? Com equipes de televisão de pelo menos 15 países aí acompanhando e fazendo imagens. Isso tem algum resultado na divulgação das belezas aqui da fronteira? Tem sim, Guilherme. Isso se chama mídia espontânea. Mídia gratuita. Funciona muito melhor que publicidade paga. As imagens chegarão a pelo menos 700 milhões de espectadores. 10% da população do mundo. Associando as belezas de Foz do Iguaçu a turismo e esporte. O valor é incalculável. Sem falar em outra ação valiosa. O convite a atletas do Paraguai e da Argentina, que carregaram a tocha no centro de Foz, foi destaque na imprensa dos dois países. Maravilha! Mulher do Google, parafraseando então, Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, é isso? Ha ha ha ha. Fiquei toda arrepiada. E desde quando o robô se arrepia, eu, hein? Ok, ok, ok. Não quero machucar seu coração. Você é uma androide praticamente humana, tá? Com muitos teras e bytes de ternura. Obrigada, Guilherme. Gostei do elogio. Vou fazer de conta que não ouvi seu vacilo anterior. Pergunta que não quer calar, mulher do Google. Começa agora no dia 20 deste mês o período para que os partidos façam suas convenções e oficializem alianças e candidaturas. Pergunto, quem vai com quem na eleição municipal em Foz do Iguaçu? Sim. Sim? Sim o quê, mulher do Google? Sim de sim. Estou analisando a pergunta. Deixe mais específica. Ok, ok, vamos lá. Hoje em dia tem pré-candidato em cada esquina. Eu quero saber quantos candidatos efetivamente teremos na disputa para prefeito e para vereador. Pergunta difícil, Guilherme. Se todos os modelos matemáticos previstos estiverem corretos, serão 6 candidatos para prefeito e 217 candidatos para vereador, com margem de erro de 50%. Ou eu acerto, ou eu vou errar. Ha, ha, ha, ha. E a senhorita é mesmo uma fanfarrona, viu? Mas mesmo assim, ó, anotei os números aqui e pretendo cobrar mais tarde, viu? Pode ser? Claro, Guilherme. Terei prazer em ser cobrada. Judiada. Feita de gato e sapato. Epa, controla os fusíveis aí, mulher do Gogra. Essa rádio aqui é uma rádio de família, tá? Você está achando que eu sou o Ricardo Sano, programa 2 em 1? Estou elétrica. Ha, ha, ha, ha. Vai baixando então essa potência aí, hein? Você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Um abraço apertado para você e seus ouvintes. Mulher do Google, todas as semanas aqui nas ondas do Front Transamérica.